Muito obrigado pela presença. Meu nome é Luciano Buligon, sou prefeito de Chapecó. Nós estamos aqui para começar a reunião às 19h e terminar às 20h30. Se terminar antes, tudo bem, mas não pode. Terminamos impreterivelmente às 20h30. O que nós estamos fazendo aqui? Bom, o ano passado nós tivemos esse mesmo local, né, fazendo o Ouvindo Bairro, no Santo Antônio. Fizemos isso em 50 bairros e em 22 comunidades do interior. Foram 72 reuniões do Ouvindo Bairro, com mais umas três que teve na IFAP, que a IFAP é muito grande, em torno de 74, 75 reuniões do Ouvindo Nosso Bairro. Nós levantamos nessas reuniões os delegados, né? E são os delegados que estão convidados para vir aqui. É óbvio que, que quem quiser da população pode vir também, né? E levantamos algumas prioridades para o orçamento de 2017, que era o orçamento do centenário. Pois bem, hoje nós estamos vindo aqui no Santo Antônio, abrangendo o Santo Antônio, Palmital, Seminário, Quedas, o Dom Pascoal e o Universitário, justamente para apresentar as demandas, ratificar elas ou não, ver as prioridades que foram eleitas, para a gente colocar elas dentro do nosso plano. Antes, porém, eu quero dar uma pincelada aqui. Eu não vou falar mais do que 15, 20 minutos, e depois vou passar a palavra para a comunidade, né? Pretendo fazer isso em 15 minutos, né? Só que eu preciso contextualizar para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Então, antes, eu quero só dizer que esse ato do prefeito vir até as comunidades, ele é um ato que nós estamos usando desde o tempo que eu era vice-prefeito eleito lá ainda em 2013. Né? Para tanto que nós criamos, até hoje, eu presidi desde 2013 para cá, 224 reuniões públicas como essa aqui. Algumas mais longas, outras nem tanto, né? Algumas com mais participantes, outras com participantes como temos hoje. E construímos o plano diretor com 77 reuniões, o plano de educação foram lá 10, 12 reuniões, a LOA, que foi a do ano passado, com 74, 75 reuniões. Plano de saúde foi construído dessa forma, plano de saneamento, plano de resíduos sólidos, plano de mobilidade. E hoje nós estamos aqui para construir qual plano? O plano PPA, que eu já vou explicar o que é, a LOA e a LDO. Quando o prefeito é eleito, no primeiro ano do prefeito eleito, ele constrói no nosso caso, com a população, mas isso não impediria, por exemplo, que o prefeito construísse isso dentro do gabinete, que viesse em apenas uma audiência pública apresentar, o plano plurianual. Que, em resumo, gente, o plano plurianual é aquele que serve para os 4 anos do mandato. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Ver se aquelas metas levantadas no ano passado, que estão sendo executadas esse ano, vão para o PPA, se a prioridade é aquela que vocês falaram ou não. E o PPA, tanto eu como o Hélio, quero registrar aqui a presença do vice-prefeito, quero registrar aqui a presença dos vereadores, está aqui o Gringo, que é um vereador emprestado da secretaria, o vereador Cleito Fossá, o vereador Derli Maia. São os vereadores que eu visualizo aqui. Esse PPA, por exemplo, ele vai ser, então, tudo que nós quisermos fazer de hoje até o fim do mandato, ele tem que estar dentro do PPA, porque ele é para 4 anos. Plano plurianual. Cuidado aí. Pluri é mais do que um, né? Plano plurianual. A outra lei que nós estamos tratando, e eu venho aqui ouvi-los para ver se nós vamos manter, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A desse ano já passou. E o que é diretrizes orçamentárias? É a que dirige, né? O que é dirigir? Né? Conduzir, levar a algum lugar. O plano plurianual fala em 4 anos, A lei de diretrizes orçamentárias, ela diz o que, que o prefeito vai fazer que está dentro desse plano e que vai acontecer nesse ano. Ela dirige, então vamos imaginar que nós botamos aqui no plano plurianual 4 pontes. Né? A lei de diretrizes orçamentárias diz que 2 dessas pontes vão ser feitas nesse ano. E aí vem a lei orçamentária anual, que vem dizer quanto custa essa ponte e quanto de dinheiro nós vamos investir nessa ponte. Essas 3 leis aqui, elas vão para a Câmara de Vereadores. Né? O prefeito cria o projeto, e eu digo e repito, ele poderia criar lá no gabinete, pegar o Nemésio, o vice-prefeito, o contador, o financeiro, e fazer a lei. Nós faríamos 1 audiência pública e eu mandaria ela para a Câmara de Vereadores. O que, que nós temos feito? É isso que estamos fazendo aqui. Ouvindo as comunidades, ouvimos ano passado, estamos reunindo os delegados hoje, para ouvir se aquelas demandas, algumas já foram atendidas ou não, se elas são prioridades ou não, e depois de ouvir nós vamos mandar para a Câmara. Por que, que eu boto tudo se emaranhado aqui? Porque ela vai tramitar lá na Câmara e depois volta para o prefeito fazer a sanção. O prefeito faz essas audiências públicas e nada impede que a Câmara de Vereadores também o faça. Quando a lei estiver lá na Câmara, o vereador também pode vir na comunidade, se reunir e dizer, ó, o prefeito botou isso aqui na lei, vocês concordam ou não concordam? Né? Por isso da importância da participação popular. Eu sou uma pessoa muito afeta, né? Sou muito simpático à ideia da participação popular. Porque a participação popular, ela dá a oportunidade do prefeito dizer o que, que pode fazer e a comunidade dizer o que, que a comunidade acha como prioridade. A gente sabe que os recursos públicos... Pode passar. A gente sabe que os recursos públicos, eles são como os recursos da família da gente. Eu gosto sempre de botar essa lâmina aqui, porque ela faz a gente pensar. O que, que eu sou de diferente de qualquer cidadão de Chapecó? A única coisa diferente que eu fiz foi me filiar a um partido político e me lançar candidato a prefeito. Fui eleito. Mas nem por isso eu sou diferente de um pai de família como qualquer pessoa. Então, o que, que eu administro? Eu administro, a partir disso, um orçamento familiar, que pode ser... Né? Como qualquer um pai de família ou mãe de família administra, eu botei aqui a figura do xereque, que dizem que eu sou parecido com ele, eu acho que eu sou mesmo. Né? Ele tem 3 filhos como eu e é casado com uma moça bonita como eu também, então estou ali a foto. Né? Mas aquilo ali é para demonstrar um pai de família, um orçamento familiar. O orçamento familiar tem isso aqui na cabeça do pai e da mãe, né? Tem o lazer, tem a internet, o cartão, o presente. Por exemplo, o lazer, eu costumo falar do jogo da Chapecoense. Né? Um pai, por exemplo, aí o filho chega em casa, pai, eu quero ir no jogo porque é um jogo importante. Ele tem na cabeça dele o dinheiro do mês, né? Ou a mãe, né? E elas têm que planejar o jogo, o cinema que o filho quer ir, a festinha de 15 anos, ou... Esses cuidados pessoais aqui, que as mulheres, via de regra, têm muito mais que os homens, né? Mas o Crestani, por exemplo, é um cidadão que tem esses cuidados aqui, né? Principalmente com os pés e as mãos, né? As deles são... É. Então, você vê que um pai de família, ele tem tudo isso na cabeça. Ele tem o transporte, ele tem a educação, a alimentação, a saúde. Esse é o orçamento que um pai administra, que eu também administro junto com a minha esposa. E o que, que um prefeito tem na cabeça? Né? O prefeito tem todas essas outras, né, preocupações que um pai de família tem. Por isso que eu digo, por que é que um pai não dá tudo para o filho? Ah, bom, eu não dou tudo para o filho para não deixar ele bardoso, mas se eu pudesse dar, eu daria uma bicicleta. Tu não dá porque tu não tem dinheiro. Porque se tu pudesse dar a boneca que a tua filha pede, no dia de Natal, por exemplo, tu daria. Se tu pudesse dar o melhor colégio, tu daria. Se tu pudesse dar o melhor roupa, tu daria. Tu não dá por falta de recurso. Ou a gente é um pai, uma mãe maldoso. Não, não. Se eu pudesse, eu queria que a minha filha sempre se vestisse bem. Não consegue por quê? Porque o meu orçamento familiar não deixa. O prefeito é a mesma coisa, gente. Só que a preocupação do prefeito, e aqui é o xerecão aí assustado, por quê? Porque ele tem o esporte, ele tem a gestão fiscal, ele tem os convênios, as estradas, aí dá um 20 dias de chuva, como deu, as estradas estragam tudo, tem que começar de novo, né? Ele tem o restaurante popular que está lá fazendo a reforma, que precisa abrir, ele tem assistência social, o servidor que ele precisa pagar em dia, o aeroporto, os contratos, a regularização fundiária, ele tem todos aqueles problemas, só que ampliados. Então, o prefeito e o pai da família nada mais são do que um gestor de recursos. A prefeitura de Chapecó arrecadou, ano passado, 600 e poucos milhões. A Aurora, que hoje é a maior empresa de Chapecó, ela passou a BRF ano passado, e hoje é a maior, arrecada 8,5 bilhões em um ano. Isso quer dizer, eu só gosto de fazer um comparativo, isso quer dizer que o orçamento da Aurora, de um ano da Aurora, é 12 anos o orçamento do município. 12. 12 anos e 6 meses. Só para a gente ter uma noção, que parece que Chapecó é o... o município pode tudo. Pode tudo que tiver como recurso. Isso aqui eu quero mostrar para vocês, para esclarecer, que é o bolo tributário. Da onde que vem o dinheiro de Chapecó? Né? No Brasil... No Brasil, a média nacional, os municípios recebem 57%, 25% vem dos estados e 18% é do próprio município. Em Chapecó, o ano passado, 45,14% veio do governo federal, 22,56%. E 2% veio do governo do estado. E nós tivemos isso aqui, 20,25%. Quer dizer, o município de Chapecó ainda aplica mais do que os municípios do Brasil, com recurso próprio. Né? Só do IPTU, se não me engano, são 4, alguma coisa, né, Dirceu? Não dá 5% do IPTU. Do que nós... O IPTU é um grande arrecadador, né? Mas o IPTU, as pessoas dizem assim, o IPTU nós pagamos lá no início do ano, depois vamos pagando, a soma de todo o pagamento do IPTU chega mais ou menos a 5%. Não dá nem 5%. Né? Bom, eu só queria contextualizar isso para vocês para dizer o seguinte, o prefeito é um gerente da coisa pública. Então, qualquer real que eu possa aplicar aqui, eu gostaria de ouvi-los. Gostaria de saber, ter uma ata e tudo que nós estamos falando aqui. E vocês me perdoem que eu estou um pouco afônico por causa da gripe, que já está passando, final de semana que estava ruim. Tudo que o real que nós aplicarmos aqui, nós queríamos ouvir. Mas, prefeito, o senhor vem aqui ouvir, mas e vai acontecer? Vai, se nós tiver dinheiro. Mas quando que vai acontecer? Vai acontecendo por prioridades. Mas e aquela história de fazer asfalto, gente? O Brasil não é novidade para vocês, e eu não vim aqui falar de crise, né? Porque daí vocês ligam a televisão, não preciso vir aqui, numa noite fria como essa. Né? O Brasil passa por uma crise que já foi pior, é bem verdade. Mas continua uma crise violenta, sob o ponto de vista político, e isso traz um grande prejuízo para a economia nacional. E trazendo um prejuízo para a economia nacional, enfraquece todos os municípios e os estados. Então, em época de crise, você começa a priorizar os seus investimentos. A Secretaria de Educação, por exemplo, ela entrega por dia, gente. Eu falei a Secretaria de Educação de Chapecó, ela entrega por dia 31 mil pratos de comida para os alunos. Vocês imaginem se faltar um prato de comida para um aluno. Como é que fica o prefeito numa história dessa? Né? Imagina chegar num posto de saúde e ir duas, três vezes e não encontrar o médico. Ah, mas prefeito, eu não encontrei o remédio. O remédio a prefeitura não fabrica, a prefeitura tem que comprar. É diferente. Agora, o médico, a prefeitura tem que contratar. E mesmo assim, médico para trabalhar no SUS, de pediatria, médico de quebradura, aí, que é o, como é que é o nome? Ortopedista. Médicos, agora, o senhor Adão estava contando aqui que deu, ficou ruim, teve que ir para Xanxerê, cardiologista. Via de regra, eles começam a trabalhar no SUS e depois eles vão para o particular. Então, não é fácil você contratar, não é fácil, mas a gente, como é uma cidade que tem shopping, tem aeroporto, é mais fácil do que uma cidade como Itapiranga, como Maravilha. Né? Mas a gente também tem as dificuldades. O Hospital da Criança, por exemplo, ano passado, passou por uma crise porque não tinha médico intensivista. São médicos que cuidam da UTI. Aí nós tivemos que ir a Passo Fundo buscar médicos intensivistas. Né? A gente passa por isso, aí é um problema. Né? Então, manter esses médicos, nós temos quase 200 médicos, né? Manter esses médicos, manter a folha de pagamento em dia, é o desafio que o prefeito tem para o dia a dia. Hoje, o servidor de Chapecó está recebendo o salário dentro do mês e com todas as correções que ele tem direito. Agora, pergunte para um amigo de vocês que é servidor em Florianópolis, pergunta para um servidor que mora em Joinville, ou não precisa ir muito longe, pergunta para um servidor de Xaxim. Pergunta. Como é que é lá a situação? Então, o prefeito tem essa responsabilidade, como um pai de família. Tu já pensou tu chegar na mesa do almoço com o teu filho e dizer para o filho mais velho, levanta para deixar o filho mais novo comer? Que é uma dor maior que essa? O prefeito vive com isso. Nós temos que deixar de fazer alguma coisa para poder fazer outra. E aí nós temos que atender as prioridades. Então, se aquilo a gente não consegue fazer, não é que o prefeito não queira. E não é só eu. É porque ele não está conseguindo. Né? As demandas aqui da comunidade, então, eu peço que botem aqui para nós finalizarmos e passar a palavra para vocês. Faz 13 minutos que eu estou falando e mais 2 minutos aí, 3 eu resolvo. Santo Antônio está aí, ó, a construção do novo centro de saúde, a construção do novo CEIM, que foi as... E essas, todas essas prioridades até chegando ao aumento do número de lixeiras aqui. Ó, essas prioridades. Depois, se vocês quiserem, a gente volta aqui. Né? Só quero mostrar. Isso aqui foi todas as prioridades levantadas no ano passado. E aqui continua. Sinalização das vias, melhorias no consultório, todas essas demandas aqui. Vai lá. O Palmital, a construção da calçada dos dois lados na quadra do CEIM Leãozinho. O problema da drenagem, regularização e a última aqui, a melhoria da quadra. Isso aqui é as prioridades do Palmital. Pode passar? Né? Aí o Quedas, permita, me perdoe. O Quedas, então, pavimentação da rua Pedro Bordignon e a última aqui, planejamento e escoamento da água da rua Altamiro da Cruz. Né? O seminário, placa de sinalização, começa lá com uma prioridade e termina com ações de melhoria de segurança pública. O seminário também continua, terminando aqui com doação. Depois a gente pode voltar a hora que vocês quiserem. O universitário, começa com o problema de drenagem da Nereu Ramos, em frente ao residencial Flamboyant. Isso aqui está sendo feito. Né? E a última aqui, ampliação do número de containers. Santos Dumont, Campestre e Dom Pascoal, linha do Palmital dos Fundos. Começa com nomear a rua municipal Adelino de Souza e termina com verificar o problema com as fossas sépticas do aeroporto. Tudo isso aqui são as prioridades levantadas. O que está na lei orçamentária desse ano? Né? Geralmente a gente tirou 3 ou 4 prioridades, né? Às vezes é 2, mas nesse caso aqui foram 3 de cada uma. Santo Antônio, a construção do centro de saúde, a construção do campo de futebol lá do CTG e a pavimentação asfáltica. No Palmital, macro-drenagem, a regularização e melhoria. No Quedas, a pavimentação, macro-drenagem e implantação de melhorias. E a construção de capela mortuária, pavimentação e macro-drenagem do seminário. E nas outras comunidades, são 2 prioridades que estão no orçamento desse ano. Melhoria e conservação das estradas e sistema de drenagem na pista do aeroporto. Essas duas já aconteceram lá no Palmital dos Fundos. Vai ter que entrar outra, porque essas duas aí já foi. Bom, essas são as demandas. Agora chegou o momento de nós. Eu preciso de água aí, que está me... Ah, está aqui. Eu olhei longe e estava perto. O 16 minutos, falei. Agora é a hora de nós ouvirmos a comunidade. O microfone está aberto para falar quais as prioridades dessa comunidade e também se elas continuam nesse grau de prioridade, se muda, querem perguntar sobre outros assuntos. Nós vamos anotar todas as perguntas e nos últimos minutos aí da reunião eu respondo. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E a palavra está livre. Então, boa noite a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o prefeito Boligon, em nome dele. Cumprimentar o vice-prefeito Hélio Sela, também os demais secretários, também diretores, servidores aqui da prefeitura, servidores aqui que atuam aqui no bairro Santo Antônio, também as lideranças aqui da comunidade, os vereadores, o Cleiton, o Derli, que estão presentes, e também toda a demais população da comunidade que estão presentes nesta noite. E aqui representando um pouco como vice-presidente da Associação de Moradores da nossa comunidade. Prefeito, no dia 6 de abril de 2016, nesse mesmo encontro, ouvindo o nosso bairro, nós apresentamos pela Associação de Moradores um ofício com todas essas demandas que estão aí apresentadas. E outras também que a comunidade apresentou no dia. Entre as prioridades, foi escolhido pela comunidade a construção da unidade de saúde nova no bairro Santo Antônio. Aqui está servidores que trabalham na unidade de saúde, que sabem muito bem a realidade e a situação dessa unidade de saúde. Pequena, não atende mais a demanda da comunidade do bairro que cresceu. Pois bem, de lá para cá, o que, que aconteceu? A terraplanagem da construção junto ao CTG Índio Condá. Somente isso. A comunidade nos cobra muito, cobra as lideranças que estão à frente da comunidade, e nós temos o dever de cobrar da prefeitura, do prefeito, do gestor público, o porquê que até hoje, passado praticamente 1 ano e 2 meses, nós somente estamos com a terraplanagem lá da unidade de saúde do bairro Santo Antônio. Porém, outra situação entre a saúde agravou. Hoje, praticamente, a comunidade todos os dias nos cobra por que da falta de medicamentos na unidade de saúde. Por que da falta de medicamentos? Poucos dias veio uma mãe com uma receita que me cobrou que não tinha remédio para verme para o seu filho. Não tinha, teve que comprar. Nós temos um segundo problema, que quando fala ali do asfalto, é o asfalto da rua Rio Grande do Norte, que é, atravessa aqui no campo. Temos um problema sério de alagamento aí, que alaga todas as vezes as casas, com a construção dos condomínios ali nessa rua. Então tem um problema do esgoto também, que não temos ainda o esgoto no bairro, então o esgoto corre ali junto a essa rua, junto ao campo de futebol, e até hoje nós não temos solução, e toda vez que chove, alaga as casas aí de todos os moradores dessa rua. Então, nós não temos resposta também nesse sentido. Então, nós gostaríamos de saber, prefeito Boligon, o senhor um dia, ouvindo, o senhor disse que o senhor não honra o bigode porque quem honrava era o Caramoro, né? O Caramoro tinha bigode, mas o senhor era um homem de palavra. Então, eu acredito que o senhor é um homem de palavra e o senhor disse isso. Então, nós queremos saber e a comunidade quer saber. Quando que vai sair do papel a obra da construção da unidade de saúde do bairro Santo Antônio, a melhoria do atendimento até que não tenha a unidade construída, a volta dos medicamentos? Eu sei que tem a crise, mas talvez não seja essa a situação. Os medicamentos, a população tem um direito, é direito do cidadão ter o acesso ao medicamento, ter o acesso ao serviço público. E todas as demais obras que a comunidade aqui do bairro Santo Antônio levantou. são diversas. Nós queremos uma praça na comunidade que nós não temos. Temos 12 mil habitantes, somos maiores que muitos municípios próximos aqui de Chapecó e nós não temos uma praça. Nós queremos uma creche nova, nós queremos as câmeras de vídeo monitoramento nos espaços públicos, nas escolas, para melhorar a segurança, nós queremos o asfaltamento. Então, são diversas demandas que o senhor bem apresentou aí e estão aí para todo mundo ver. O que nos falta é, de fato, quando que essas obras aqui no bairro vão sair do papel, porque há mais de 10, 12 anos, o que nós tivemos, de fato, obra, foi a revitalização da rua João Eloy Mendes. Temos que dizer e ser sinceros, realmente, a revitalização da rua João Eloy Mendes aconteceu. Mas o restante ainda a população está aí esperando. Obrigado. Claro, fica à vontade, eu estou aqui para ouvir vocês. Gente. Só complementando a situação da unidade de saúde, eu acho que o que não veio a agregar, veio a piorar, porque nós tínhamos o posto de saúde em 3 turnos. Hoje nós não temos mais o turno da noite. Por exemplo, eu fui agendar uma consulta dentista, né? Dentista da minha filha, tem agendamento para outubro ou novembro. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo para nós esperar um dentista para agendamento lá em outubro, sendo que estamos a recém em julho. Então, assim, a comunidade existe essa demanda e ainda foi nos tirado esse percentual de atendimento que era feito no turno da noite. A palavra está livre. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito, secretariado, vice-prefeito, vereadores Cleiton e o Derli, que estão aqui presentes. Primeiramente, vereador gringo, desculpe, la buona gente. Primeiramente, a gente quer abordar um assunto, começando pelo Palmital. O prefeito já sabe e a população sabe que eu moro na divisa. Bem na divisa, uma hora do Santo Antônio e uma hora do Palmital. Ah, lá quando falou da prioridade do... Sim, do Palmital lá, a drenagem que deixou um pouco de dúvida. Se a drenagem da Irineu Bornhausen, que isso nos preocupa muito, prefeito, pelo seguinte. Faz 20 dias que parou de chover... E ainda está vindo água lá da escola Drusiana Sartori, e aí não tem asfalto que aguenta todo dia água. Isso não tem, realmente é uma prioridade no bairro. E voltando ao Santo Antônio, vai dizer o Ribá que é o apaixonado pela nova unidade. Eu já faz uns 10, 12 anos, acho que vou cobrar do poder público para que eu me aposente 2 vezes como trabalho voluntário. Brincadeira. Eu já faz 12 anos, mais ou menos, que estou do Conselho de Saúde do bairro Santo Antônio, e sempre a gente peleou por essa unidade. E a gente gostaria que realmente, que no ano 2017, realmente nós enxergássemos essa obra andando, sendo construída. Que a população, aquilo que o Benito falou, a gente sai na rua hoje... Desse ano eu sou funcionário público, tanto como os demais, funcionário público, emprestado. Então, realmente, é todo dia, cada 2 dias, vem alguém lá no gabinete, e daí, Ribac, e a unidade de Santo Antônio? Pois é, e tal, aquela história, né? Então, nós queríamos reforçar, a gente sabe que as coisas são difíceis, mas aquilo que eu lhe falei lá no gabinete, que é público, dê uma olhadinha, prefeito, lembra do nosso Santo Antônio, que realmente a nossa unidade é precária. Quero também valorizar o trabalho das nobres profissionais que estão lá. O dia a dia é difícil trabalhar numa unidade pequena, sem pouca estrutura, mas é o que nós temos no momento. Então, prefeito, mais uma vez, nós gostaríamos que realmente priorizasse, desse uma atenção especial, que que nós ficamos felizes e gratos por essa bonita e obra unidade. E também vamos aproveitar a oportunidade, o Conselho quer uma planta, um xerox da planta do posto. Na última reunião do Conselho, médicos, enfermeiros e tal, etc., eles querem saber como vai ser construída a nova unidade. Acho que é importante, então, de publicamente a gente vai fazer esse pedido. Então, até era para levar um ofício, mas vamos economizar. Vai no papel mesmo. Muito obrigado. Gostaríamos de ser realmente atendido. Muito bem, obrigado. Tu continua presidente do Conselho de Saúde? Não? É? Aqui? É? Sim. Boa noite a todos. Boa Prefeito, noite. Gostaria de saber do problema da nossa rua Manaus ali. Como é que vai ficar? Água, drenagem. Está feio o negócio. Está feio. A senhora quer antes de terminar o chimarrão o problema? Não, está difícil. Já. O problema é que o projeto aponta para 1 milhão e 400. Hoje está 1 milhão e 800. É dinheiro. Não, mas tem como resolver pelo menos parte. Se a senhora conseguir me arrumar um engenheiro que resolva, nós vamos fazer. Mas depois eu respondo todo mundo para não ficar... Né? Vamos lá? Depois nós ficamos... Boa noite, pois não, boa noite a todos. Tudo bem? Eu venho lá do bairro Palmital, então, na rua Ernesto de Avan, ali. Nós temos um problema aí. Desde 2012, nós temos um contrato assinado aqui com a Planatera, a prefeitura, e não foi executado as obras, só foi feito as bocas de lobo ali, e aquela quadra entre a Maceió e a São Paulo ficou a desejar até hoje, né? Hoje eu estou trazendo novamente um baixo assinado de todo o pessoal da rua, 100% do pessoal que quer lá um asfalto, e pedir para vocês lá que a nossa é complicada lá. Cada chuva que dá lá, vai um monte de terra para cima do asfalto, no fim lá, e fica complicada a nossa situação. Então, seria isso. Tá bom, já te respondo. Boa noite a todos, boa noite ao prefeito, aos vereadores, às lideranças, Cleito Fossá, vereador, gringo, meu companheiro Mário Tomás, lá do bairro, Cristane, Cararo, vereador, prefeito Hélio. Eu vou cumprimentar aqui o meu colega e primo irmão, comentou sobre esse asfalto, Buligão. Esse asfalto já estava programado, estava na programação lá. Mas aí houve um desentendimento com o vereador Dallarosa, ele conseguiu cancelar esse asfalto. Mas eu peço aqui para o prefeito, que eu conheço, tenho intimidade, né, de muitos... Dê uma atenção, porque os caras não conseguem subir ali. Ele tem uma empresa e os caras... É muita subida, é um top. E é ali para resolver só com asfalto mesmo. Então, ele tem que deixar os caminhões uma quadra para poder descarregar. Nós tivemos uma reunião lá na casa dele, sábado ao meio-dia, uma hora. Então, deu 30 e poucas pessoas e todos querem o asfalto. Eu quero também refletir aqui, é um projeto verbal que nós tínhamos em 2012, prefeito. Numa reunião que a gente teve junto com o prefeito Caramore, em fazer uma quadra sintética nos maiores bairros de Chapecó. Lá no nosso bairro, no Passo Forte, junto com o Mário Tomás, e nós conseguimos duas quadras, né? Na praça, onde o Caramore foi lá inaugurar, e daí na Vila Militar. Eu queria saber se esse projeto ele vai dar continuidade em nós colocar uma quadra sintética. Tem um projeto que em Porto Alegre, que lá a prefeitura isenta o terreno, o IPTU, o terreno da grande, do proprietário, e o proprietário cede o terreno para fazer essa quadra sintética. E nós conseguimos tirar as crianças das ruas. Só queria saber se esse projeto vai dar continuidade. Obrigado. Tudo bem. Boa noite. Noite. A todos e a todas. Quero cumprimentar o Boligon por mais esta audiência. Todos os funcionários públicos que estão aqui, os moradores aqui da região sul. Né, sou, para ficar registrado, sou o vereador Cleito Fossá, sou membro aqui da, também do Centro de Moradores aqui do Santo Antônio. Vim aqui com os papéis aqui, Boligon, porque advogado é sempre isso, tem, né? O Arthur, o colega, está aí, sabe como é lidar com papel, né? E eu gosto de documentos. Bom, eu, primeiro, antes de mais nada, Burigão, preciso registrar aqui algo que me incomodou, foi, é que, vindo do nosso bairro, eu sempre elogiei, eu acho que é um programa expoente. E enquanto estava o cronograma das datas, das agendas, estava funcionando, o público era maior. Infelizmente, postaram um dia antes, nas redes sociais, e dificultou o acesso, e nem ligação para nós recebemos. Tipo, para nós. Eu fico imaginando a dificuldade que é convidar os moradores, ainda mais nesse programa que eu defendo que deve ter continuidade e deve ser fortalecido. Acho que nós temos que melhorar a comunicação, até porque, antes eu fui constar aqui, contei o número de moradores, é muito baixo. Tinha 12, 13 aqui da região sul. 12, 13... Então, nós temos que melhorar essa convocação para este programa cada vez mais se fortalecer e se tornar uma referência em políticas públicas de participação popular, que eu também sou fã, e deve ser tido como a menina dos olhos de ouro do seu governo, porque é um programa que converge com as divergências. Então, isso é muito importante. Quero aqui trazer à tona, e aqui a importância do vereador estar presente, Burgon, né? Não está os moradores, mas está quem representa eles. Está a importância do vereador falar nas audiências públicas. E começo pelo Santo Antônio. Eu participei dessa audiência pública e das maiorias que a prefeitura fez, e as demandas que foram definidas como imediatas na época, como disse o Benete, presidente, no dia 6/4, hoje elas se tornam prioridades. Nós devemos colocar todas como prioridades. Primeiro passo, eu faço esse pedido aqui, seja aprovado com prioridades. Não foi feito? Bola para frente, não vamos ficar assim chorando, né, no leite derramado, vamos mudar. Nós precisamos resolver ali na Aventura Meglorini, no trevo do Contorno Oeste. Temos que melhorar o acesso de entrada do Sim Brincar e Saber, que está um perigo o Sim, está um perigo. É assim, eu passei um dia lá, a mãe com o filho, guarda-chuva, carro entrando, tem até uma indicação nossa lá. Temos que melhorar antes que aconteça uma tragédia, não sei, ele ficar e saber na Vitória Meglorini. Precisamos hoje aqui fortalecer as prioridades que foram definidas lá no 6/4. E aí eu conversei com o Nédio, o secretário de saúde, que assumiu uma missão grandiosa nesta pasta, né, de que o bairro Santo Antônio recebeu uma emenda parlamentar de R$500 mil do deputado João Rodrigues, para construir o CEIM, ou desculpa, para construir a unidade de saúde de Santo Antônio e do Jardim do Lago. Já receberam parte do projeto, dos valores. E o compromisso político que foi assumido aqui neste local, Benete, numa reunião de trabalho da Câmara de Vereadores, da antiga secretária, estava o Lobo também secretário, foi de que, com a mudança da unidade de saúde para o novo estabelecimento, que irá atender o Palmital também, este espaço atual se seria dado como para o novo CEM do bairro. Né? Então, nós precisamos desse compromisso político para permanecer nessa proposta. Já foi enviado todos os documentos para o Nédio para reafirmar. Nós precisamos, então, com a mudança da unidade de saúde, que a atual unidade de saúde, Benete, se transforme no novo CEIM, mais espaçoso e que contemple mais crianças. Ah, a novela da Rua Rio Grande é essa. Né? Nós precisamos ter uma medida paliativa aqui na esquina com a Manaus, porque tem esgoto ao céu aberto. Então, a prefeitura tem engenheiros. Uma medida paliativa, até que se consiga 1.800.000, nós precisamos ter. Acho que não dá para nós abrir mão, porque ali é a saúde pública. Então, tem que ter solicitar os engenheiros da prefeitura que tome um encaminhamento. Tem uma praça aqui do Santo Antônio, que é uma pauta antiga, também tem a reunião de trabalho aqui da Câmara, de vereadores, os vereadores também encaminharam, para que nós consigamos dialogar aqui para construir uma praça, e se precisar fazer uma diligência em emendas parlamentares, o PMDB aqui, através do vereador Maier, né, podemos assumir o compromisso de buscar uma emenda parlamentar para destinar aqui para o Santo Antônio a construção de uma praça. Né, então, nós temos esse compromisso também político. Da mesma forma, eu quero frisar aqui que o vereador não é só pedir também, fiscalizar, que é uma das funções que eu exerço com o maior prazer aqui na minha cidade, onde eu cresci, ainda mais no bairro onde eu cresci, né, Uda? Estava falando com a Uda aqui, eu lembro quando eu troquei o telhado da sua casa com meu pai, né? Então, eu tenho o maior prazer e quero frisar que o vereador também busca recursos. Conversando com a Uda, nós conseguimos R$500.000 para a construção do novo abrigo, tem 2 milhões que foi para o hospital, tem R$500.000 que está na prefeitura para construir 2 ginásios, que o Maia podia ter falado aqui também, né, Maia? Então, nós precisamos também buscar recursos, nós temos esse compromisso também. Quero falar aqui do Palmital, bem rapidão, principalmente o Parque do Palmital, que é uma referência, Burigon. Referência, ele tem que ser uma referência igual ao Ecoparque. Nós precisamos recuperar o Parque Palmital. Precisamos das calçadas, mas lá no espaço, as calçadas, a iluminação, aquela a quadra que tem lá da época que, sei lá, acho que tu jogava bola ainda. Desculpa a brincadeira, mas nós precisamos, é um espaço referência, nós precisamos. E o Leãozinho precisa de uma estrutura também que atenda a demanda daquela região. E a sinalização da Irineu Bornhausen, que está precária, até que consiga fazer o projeto da macro-drenagem que está dificultando ali o caminhamento, o trânsito ali daquela região. E o Quedas do Palmital é também, eu acho que a principal pauta é aquela rótula da UCEF, que nós precisamos, a gente tem já vontade política de firmar, e também a pavimentação asfáltica. E nós precisamos avançar na pavimentação asfáltica, eu vi o morador comentando, né, infelizmente na época foi, eu acho que não era nem o Buligon ainda estava, mas foi, e eu comprovei através de informações, que foi, infelizmente, pego muito contrato além da capacidade financeira e de execução. E não foi possível contemplar todas as ruas, e existem ruas aqui do Santo Antônio. E a Câmara de Vereadores, todos os vereadores aprovaram, o Boligon deve estar no Poder Executivo, para que a Prefeitura coloque como prioridade nas novas licitações estes moradores que já têm os contratos. Acho que seria um encaminhamento saudável para a administração pública de ir recuperar e destinar o asfalto para essas ruas e trechos que já entregaram os contratos. Acho que dá para nós colocar nas futuras licitações como que tenha certa prioridade, né, que já tenha vontade dos moradores. E dizer que o mandato está à disposição, né, espero que as outras audiências públicas tenham um pouquinho mais de convocação dos moradores, pois esses momentos aqui é o momento que vincula as propostas. Na Câmara de Vereadores, lá tem maioria e minoria. E todo mundo sabe, né, gringo? O gringo está aqui, está o Tomasi, o Maier. Acho que eu esqueci de algum? Não. A Câmara de Vereadores tem a maioria e minoria. Olha o Cararo, agora que eu vi ele aqui. Né? Nós precisamos que essas pautas fiquem vinculadas. E lá na Câmara de Vereadores, eu vou tomar o cuidado de ler todas as atas, todas as propostas levantados pelos moradores, para verificar se está no orçamento. Lá eu vou atuar como vereador. Aqui eu estou atuando como morador do meu bairro, dessa região sul, e levantando as propostas que quero que faça questão, que seja aprovado nessa noite. Obrigado. Muito obrigado. Cleiton. A questão de responsabilidade, as escolas e os centros, a gente tem E a gente vem divulgando isso, fazem uns 15 dias, as pessoas que estão aqui, que né, não me deixam mentir, a gente manda bilhete para todos os pais. Sim, mas pode ficar tranquila, eu já respondo quanto a isso. Veja bem, eu disse aqui que nós estamos vindo aqui para ouvir os delegados, e quem quiser vir, venha. Então a gente fala com os delegados que foram escolhidos ano passado, a gente tem um contato direto com eles. Inclusive tem uma pessoa da prefeitura que liga, dizendo que ficou em tal data. Né? Os pais são convidados, a comunidade é convidada, né, para que tenham mais conhecimento, mas na verdade a gente convoca os delegados, para que os delegados venham e os delegados convidam quem eles quiserem. Né? Então a comunicação é melhor, fazer com antecedência, mas das semanas que nós cancelamos o Vindo do Bairro e transferimos para outro dia, foi porque eu fui convocado pelo presidente da República para estar lá dia 4 de maio. E aí tem um detalhe, eu não mando terceirizar o meu trabalho, eu venho aqui, se eu não estiver aqui, não sai o Vindo do Bairro, porque aí o prefeito não está ouvindo, quem é que está ouvindo? Né? Então, quando transfere, é por causa disso. O prefeito Chapecó tem, muitas vezes, convocações e demandas, e ele acaba indo viajar. Eu fui, e casualmente, naquele dia, sofri um abalo da minha família. Um sobrinho meu morreu de acidente de moto, e eu estava em Brasília. Eu não consegui chegar aqui. Então, a vida oferece essas coisas. Agora, toda reunião, quando eu digo 224 reuniões, as 224, o prefeito ficou do início ao fim da reunião. Saiu para fazer xixi, eventualmente. Xixi, não o número 2, número 1. Eventualmente. Saiu porque não aguentava mais reuniões de 5, 6 horas, como nós tivemos. Aí eu tinha que fazer. Então, eu espero que realmente, como diz o Cleito, que fique para sempre essa política de ouvir as pessoas. Agora, eu não vou deixar de ouvir ninguém e vamos fazer o cronograma na medida que der para fazer. Agora, nós vamos divulgar as outras reuniões que nós temos na semana que vem e vamos fazer, e até o fim de agosto termina todos. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite. A equipe completa, como diz o gaúcho, né? O que não tão para chegar, né? Apesar do que eu queria saber, o delegado do bairro Santo Antônio, onde é que apareceu esse candidato, onde é que está o dito cujo aí? Não tem. Aqui? Não tem. Está aqui um, mas é ele aí. Aí é o delegado lá? Delegado, os dois delegados do bairro Santo Antônio. Vamos querer discutir o que já passou, vamos daqui para frente, patrão, vamos. Então, vamos lá. Vamos para frente, os delegados estão aí, inclusive são os dois que... Um dos primeiros a falar aqui. Tá aí os bichinhos. Né? Mas acontece o seguinte, o gringo, você pode vir ali em casa, vou com calma, tranquilo, e essa obra deu 1.800.000, bem ajeitadinho ali, para mim que conheço aquilo ali, e vi com meus olhos, que é um dia até há de comer, e o seu também. Tomara que demore. Que demora, ali está aquela obra, ali dá para baixar o valorzinho ali, né? Porque então, o senhor tem 30 dias para me apresentar o projeto, eu faço. Se baixar para menos de... Baixa, doutor. Olha que ali, faz dias que estou morando ali. É, e vi tudo com meus olhos. Não com os olhos dos outros, com esse aqui, ó. Que um dia a terra vai comer. Mas voltando com o diz o gaúcho, já que vão pedir mesmo, mas não quero sair sem resposta, nem que seja daqui a 2 anos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a briga para um lado e vamos partir para o progresso. Quando o senhor quiser fazer o domingo de como o senhor veio com o projeto lá de fora, né? Ali tem uma solução fácil para nós resolver. Rua Manaus. Né? Bate em cima do campo. Bate lá em cima do campo. Né? Sobe lá em cima. Aí ela dobra. Segue o destino para lá. Rua Adão Batista. Tem aquele pedacinho ali, né? Então, ali dá para nós fazer a mateada, como o senhor sempre tem vontade. Traz a erva que eu, a cadeira eu arumo. Né? Fechar a rua, o senhor diz. E eu... Fecha a rua ali. Dá. Aí, em roda do Dilso Tiquim, né? Ali o senhor pega o... No parquinho ali. É, o parquinho ali. Dá para abrir um portão ali, ó. E daí nós corcovemos lá com a piazada, né? Né? Né? Fazer uma rua de lazer. Né? Isto mesmo. Aí, gostei. É uma boa ideia. Isso aí, ó. Daí, em roda do Dilso Tiquim, da quadra ali, não precisa fazer dos tijolinhos, que lá que é meio carinho, né? Põe uma britazinha bem arrumadinha, com um pozinho de brita bem ajeitadinho, que daí nós vamos de pé no chão, e do lado de lá uma gaita, podemos até dançar para lá de cá com os jogadores. É uma boa. Né? É uma boa ideia. Ali em cima do campo ali, peguemos uns eucalipto, umas madeiras velhas ali, uns pneus velhos ali, fazemos uma arquibancada ali, se ajeitemos, senhor prefeito, se ajeitemos ali. É só o senhor ter boa vontade que nós temos aí para ajudar com o gaúcho. É uma boa. Ponhemos ali, né? E a obra ali, o gringo vem ali, eu vou explicar detalhes por detalhes daquela tuba ali, porque daí aquela tubulação que eles ponharam no projeto, que está tudo marcadinho, né? Aquela tubulação, em vez de mexer lá em cima na rua a Pernambuco, e vim por frente da minha casa ali com 1 metro de um tubo, né? Por isso que vai baixar. Ali tem, pega com o tubo ali de 40, agora daqui da Rio Grande do Norte para baixo, aí tem sim, daí tem que vir a tubulação de 1 metro. Grande. Porque ali eu enxergo, todo dia que dá uma chuva ali, eu enxergo. O senhor está lá em lama e eu estou enxergando. Então, sei todo o jeito da madeira ali com o gaúcho. Então, ela pode baixar a obra. E daí dá para fazer uma boa melhoria ali. Porque ali tem na frente dessa construção nova ali, tem uma tubulação de 1 metro, que foi colocada, acho que o rapaz, que o encarregado da prefeitura veio ali, e eu acho que ele se perdeu na curva, em vez de pôr na Rio Grande do Norte, do lado de lá, ele ponhou para o lado de cá. Na frente da casa, ali tem uma tubulação que vem de 40, eu vi com meus olhos, não vi com os olhos de ninguém, a tubulação vem de 40, e aqui eles fizeram o degrau e ponharam de 1 metro em cima, então a água tem que chegar ali e subir um degrauzinho para poder escoar. Ali tem um erro do encarregado, sei lá quem é o filho de Deus que era encarregado naquela época, e fez aquele erro. Né? Eu vou ali e mostro detalhes por detalhes, que eu vi com meus olhos. Né? Então tem coisas ali que dá para baixar a obra e dá para melhorar aquela rua ali. E no mais, muito obrigado. E quando quiser tomar um chimarrão, meu rancho está aberto. Tá bom, muito obrigado. Ah, Galdério, velho. Ah, gaúcho, velho. Ai, é nóis. Eu de novo. Aproveitando a oportunidade, venho em nome de todos os professores ACTs do município cobrar uma resposta referente ao concurso público prometido já há mais de ano, que sairia esse ano. Estamos em julho, não temos edital e até onde sabemos não temos nem proposta de começar a se pensar no edital de concurso público. Certo. Vamos lá? Estou com os dois ouvidos aqui para ouvir. Qual delas? Mas aquela construção do CEIM que a gente faz uns anos, né? Mas o ano passado foi elencado a construção do CEIM. A gente pensa que não adianta remediar a situação. Fazer o posto de saúde seria uma boa opção. Mas, assim, onde a gente trabalha hoje, há 30 anos que era uma casa alugada e agora é um CEIM. O 2, que é na Aventura Migliorini, o Brincar e Aprender, ele também era um espaço casa, né? Então, eu acho que se for para construir no Santo Antônio, como é um bairro antigo, ele merece a construção de um CEIM novo, então. Remediar, eu acho que não é... Tu não defende essa ideia de transformar o posto de saúde num CEIM? Aí o espaço... É pouco? É pouco. Eu acho que ele teria que ser uma construção. Vamos lá, gente. Vamos que daí nós... Se ninguém quer, eu termino antes também, não tem nenhum problema. Aqui, a senhora dona. Pois não. Boa noite, prefeito. Noite. Boa noite aos vereadores. Boa noite ao Nédio Conce, nosso grande secretário da Saúde. Ao vice-prefeito, o João Almeida. Está aqui o pai. O Nemésio, que é meu companheiro desde 96, nós sofremos juntos, né? E eu queria pedir ao prefeito, que o senhor prometeu na campanha, e o senhor promessa, eu sempre tive certeza que é uma resposta positiva, né? Como que fica o negócio fundiário do... A regularização fundiária. É, lá do Dom José Gomes. Ah, achei que não ia vir essa pergunta, né? Então, ah, só não, faltava. Mas, né? Tá, e eu pergunto para quem Kari, é do... Kari não estava aqui, está aqui. É, para quem é do ali da mobilidade, será que ninguém passou na frente do posto Galho? Esse dia quase que um carro me bateu, porque eu parei, porque uma mulher estava saindo, desviando, porque tem um restaurante ali, que o degrau do restaurante, o primeiro é o asfalto. Então, isso ali é uma coisa que vai dar um acidente, tomara que não, né? É na frente do posto Galho, na Irina Borniasso. Aquela casa antiga ali, né? É. E parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom, muito obrigado. O Hélio, muito obrigado. Muito bem, senhora. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, daí nós eu começo a responder e nós encaminhamos o final da reunião. Tem mais alguém? Vamos lá. Boa noite, sou do bairro Pomital. Boa noite. E moro ali na esquina do Seu Leãozinho, né? Eu vim pedir... foi o ano passado, né? Os pavers lá que não colocaram ainda, né? Não sei. Leãozinho, né? O Parque Pomital ainda também não foi arrumado. E pedi também uma câmera de vídeo ali, porque é muita piazada, todo dia ali fumando maconha. É um absurdo, né? E eu moro ali e vejo todo dia isso aí. Então vamos pedir essa melhoria, que por enquanto no Parque Pomital ainda não foi mexido nada, né? Foi permitido ano passado. E até o paver também, né? Que era para ajeitar lá na frente do Seu Leãozinho. Uhum. É uma coisa simples, né? É só isso aí. Tá bom, obrigado. Tá aqui, o microfone ali. É sobre o... Boa noite, então. Boa noite, tudo bem? É sobre o bairro Palmital também. Sim. Pediram para me trazer um ofício para o senhor. Tá bom. Tá bem, o ofício aqui, vamos só tirar uma foto. Tu tira uma foto para mostrar para ela que tu entregou, né? Tá. Aí tu cumpriu tua missão. Obrigado, eu vou ler o ofício aqui. Obrigado, viu? Obrigado. A Associação dos Moradores do Palmital emprestou espaço na Cancha de Bocha, a Associação de Amigos da Bocha do Bairro Universitário. Os mesmos tentaram reformá-la, mas ficou sem condição de uso. Está fazendo muita falta para a comunidade essa cancha. Ela era também cedida para outros bairros nos jogos. Precisamos da reforma da mesma e também a construção de um banheiro em anexo à cancha de bocha. Eu estou entendendo que é lá dentro do parque. É isso aí. Eu recebi e li o ofício aqui, né, mestre? Vamos lá, podemos se encaminhar então? Então vamos lá. Eu vou respondendo, só me dá um... Sobre o posto de saúde. Com... O posto de saúde é uma emenda, obrigado. Quero agradecer aqui as pessoas que deram voz, então, a essa nossa grande região aqui de Santo Antônio. Que é o Gilberto Benetti, a dona Daniela, o Geraldo, a Noeli, o César Antônio, o vereador Derli, o vereador Cleito Fossá, o Aquiles da Silveira, a Marli de Bastiani, o seu Adão Rodrigues de Lima, o seu Marcelo Rosso e o seu Miguel Correia, que trouxeram aqui e deram voz à nossa reunião do Ouvindo o Nosso Bairro. Então, o nosso delegado que apresentou aqui as demandas, né, ele pergunta... Movimentação, prazo sem câmara. Isso. Ele pergunta sobre a... Eu vou responder, tem alguns assuntos que vai, a resposta vai servir para as outras perguntas também. Principalmente sobre o posto de saúde. O posto de saúde é uma emenda parlamentar. Foi bastante discutido o lugar onde se faria o posto, né? Eu procurei não interferir nessas reuniões e pedi apenas que, na época, o secretário de Desenvolvimento Urbano, que era o Lobo, que estivesse aqui, para que a comunidade decidisse aonde, porque não era tranquila a decisão onde seria, né? Aí foi decidido onde está sendo... onde foi feita a terraplanagem, e nós demos a ordem de serviço para a empresa, e a empresa está, inclusive, notificada, né, a desistir da obra, se for o caso. A empresa não se apossou, o nome da empresa é uma empresa conhecida daqui. Nós estamos tomando as medidas cabíveis, no sentido de obrigar eles a vir, a assumir. E aqui eu quero fazer um parênteses para explicar um problema que nós estamos enfrentando. O poder público, quando ele vai construir alguma coisa, ele licita, ele chama um processo licitatório para ver qual empresa quer fazer aquilo. Então, nós chamamos de processo licitatório. Ele tem uma diferençazinha do processo quando a gente vai fazer uma casa na nossa casa, por exemplo. Né, nós mesmos vamos fazer uma casa, então temos um terreno e vamos fazer uma casa. O que nós contratamos? Nós contratamos o pedreiro. Daí tu contrata um carpinteiro para fazer as tesouras, tu contrata um azulejista para fazer os azulejos, tu contrata um encanador, tu contrata um eletricista. A prefeitura não tem como fazer isso. Eles dizem que isso é segmentar, isso é um processo que não dá para segmentar a licitação. Você tem que contratar uma empresa para fazer tudo, né? Hoje, devido a toda a turbulência que o Brasil vive, e que já foi pior, é bem verdade, está melhorando, ou parou de piorar, tem algumas empresas que eram boas, né, que cumpriam prazo, que hoje não fazem mais. Tem outras que não querem nem ouvir falar no poder público, e tem outras que querem o poder público e acabam não fazendo. Nós temos vários casos que acontecem, e tem acontecido isso aqui no Santo Antônio. A empresa que ganhou está notificada, e isso está no departamento jurídico. Não tem nenhum mais interessado fora do Santo Antônio. Não tem nenhuma pessoa mais interessada fora do Santo Antônio e do Palmital que esse prefeito em resolver isso, gente. O dinheiro está disponível, o processo licitatório aconteceu e a empresa não entra na obra. Aí você faz a notificação, ele desiste e nos permite fazer uma nova licitação, ou ele fica, não, amanhã eu vou daqui uns dias, e a gente tem um prazo para cumprir, uma notificação para fazer, e isso nós estamos fazendo. Esse ano... Né? A obra tem que começar ou com essa ou com outra empresa. E nós vamos informando aí o Conselho de Saúde. A pergunta que eu faço, e vocês não precisam me responder, mas levem ela para casa, é a seguinte: o que eu ganho em não fazer a obra? Não preciso me responder. Levem e durmam com essa pergunta. O que, que um prefeito, um cidadão que é de Chapecó, que casou, que tem os filhos aqui, que mora aqui, que gosta dessa terra, que ama essa terra, que poderia ter ido morar em qualquer outra cidade, mas preferiu estar aqui porque gosta e sempre escolheu essa cidade, que é prefeito, mais bem votado da história de Chapecó, ganha em não fazer a obra? Não preciso me responder. Pavimentação. A pavimentação que nós estamos fazendo hoje, e vamos fazer justiça aqui, gente, vamos ser justos. O Parque Palmital não recebeu um asfalto na Rua Olinda? Isso melhorou ou não melhorou? O acesso ao contorno oeste não recebeu um asfalto na rua, a mãe do ex-prefeito Ledônio, que dá nome à rua, Ventura Migliorini, recebeu ou não recebeu asfalto? Então vamos lá, mesmo em crise nós conseguimos fazer, casualmente essas duas emendas foram duas emendas do João Rodrigues, que eu quero dizer aqui de público, eu estou aqui na presença de dois vereadores do PMDB, tem deputado do PMDB aqui, o deputado Colato e o deputado Celso Maldani. Nós temos o presidente da República. Consigam, por favor, os recursos, nos ajudem. Vão a Brasília, façam audiência, levem um ofício do prefeito. Se o prefeito tiver que ir junto, vai. Peçam para liberar a macrodrenagem. Eu já fiz esse pedido. Talvez não chegou. Vamos lá. O PMDB tem mais um senador, o Dário Berg. Tem um outro senador que assumiu no lugar do governador Luiz Henrique, que é o senador Beber, da Lírio. Tem o líder do governo hoje, que é o senador Paulo Bauer. Nos ajudem, gente. Nos ajudem que vai ser, e aqueles que trouxerem recursos sabem, que o prefeito nem vai discursar no dia. Ele vai abrir o evento e vai passar a última palavra para o deputado que trazer. Mas tem que nos ajudar. Nós precisamos melhorar aquele índice ali. Então é isso que eu quero fazer um apelo aqui. Né? Quero fazer um apelo que, assim como cobram do prefeito, me ajudem, pessoal do PMDB, a melhorar aquele índice de 57% ali. Me ajudem. Vou ajudar a cidade. Eu sou só prefeito, disse aqui no início. A única diferença nossa é que eu me candidatei, eu e o Hélio, e ganhamos a eleição. Então, nós precisamos de recursos, e esses recursos, todos que vêm, a gente investe. E a gente presta contas, e hoje é uma facilidade para ver essa prestação de contas. A pavimentação asfáltica dessas ruas que nós tivemos aqui, o exemplo do Palmital. Esse processo se fazia até 2015, foi o último trecho que se fez. E nessa região, o último trecho que se fez foi a Rua Recife. Ela tem aquele, vocês sabem ali do Palmital, a Rua Recife foi o último trecho que se fez. Depois esse contrato terminou. E aí a pergunta que vocês devem estar querendo fazer, prefeito, mas por que não continuou o contrato? Porque não tem dinheiro, gente. A arrecadação do município fez isso com a crise nacional que se abateu. E aí nós tivemos que escolher, eu até falei no início da reunião aqui que eu tinha que escolher entre permanecer com o salário em dia, com o servidor recebendo em dia, com o professor recebendo em dia, com o médico recebendo em dia, com os pratos de comida da educação, com a saúde. E aí nós tivemos que escolher. Por esse mesmo motivo, nós diminuímos o turno. Mas nós estamos bem melhor que Betim, em Minas Gerais, que fechou o posto de saúde. Nós tivemos que diminuir o turno, não porque o prefeito é maldoso, porque o secretário, para quem não conhece esse moço simpático aqui, é o secretário de saúde, o Ned. Não é porque ele é maldoso, isso dói no coração da gente. Mas a gente diminuiu para não fechar. E quando é que vai abrir? É só melhorar que nós vamos abrir, não tem nenhum problema. Diminuímos o turno para não fechar. O senhor já viu fechar um posto de saúde? Se vocês têm dúvida, procurem lá. Betim é a cidade que é a fábrica da Fiat, por exemplo, fechou há poucos dias 2 ou 3 postos de saúde. É a crise. Joinville eu não tenho... Joinville eu sei de disque, né, mas Betim eu li a matéria, estava voando um dia desses aí para Brasília, e li num jornal sobre isso. E fiquei pensando, sabe o quê? No coitado do prefeito. Né? Tu imagina o couro do bicho ter que escolher entre fechar uma... Quanto à praça, eu acho que aqui essa ideia de nós transformar essa área de cima aqui, gringo, tu está com ele do teu lado aí, ó, e eu peço que vocês, ou você, gringo, ou o Batista, que cuida da tubulação, nós já tivemos aqui, eu tive aqui, o seu Raquel com certeza não está aqui, porque deve estar de saco cheio com o Buligon, né? O seu Raquel também foi vereador, é uma pessoa daqui do bairro. Né? Eu tive 2 vezes aqui, inclusive uma tive que separar uma briga, porque quase que 2 moradores brigam ali. O Batista, outro Batista, o Batista aqui, ó. Esse Batista veio um dia antes, aí quase brigaram, me avisou. Né? Por quê? Porque precisa fazer, a gente sabe. Agora, quem sabe essa solução apontada seja uma solução que dê paliativo. E eu concordo com o vereador Cleito, se não der para fazer tudo, faça o que é possível. E é isso que o prefeito tem que fazer. Se não der para fazer asfalto novo, que tape os buracos. Fazer tudo o que é possível com os recursos que tem. É isso que a gente está fazendo. E o nosso governo está aqui, a grande parte do governo está sentada aqui, são 8, 10 pessoas que estão sentadas ouvindo o prefeito falar várias vezes isso e pedindo que a gente possa fazer. A pavimentação, aquela antiga, de que o morador pagava um carnezinho, nós queremos o quanto antes que ela entre. Eu tenho uma saída para isso. Eu estou preparando o aeroporto para passar o aeroporto para ser administrado por uma empresa. Como aconteceu agora com Florianópolis, como aconteceu com Viracopos. E aí tira do... Hoje nós botamos a mão na gibeira e botamos 350, 400 mil, já foi mais, por mês lá no aeroporto para fazer funcionar. A prefeitura bota. Se eu conseguir passar o aeroporto para iniciativa privada, como já fizeram um monte de municípios por aí, eu consigo usar esse recurso para pavimentação, que é a nossa meta, fazer pavimentação dos bairros, voltar o que era o tapete preto. Essa meta, na virada desse ano, a gente já vai ter certeza se vai conseguir ou não. E 200, 300 mil reais investido em asfalto, o Carraro, que é um vereador, e eu não tinha cumprimentado porque ele chegou em seguida, ele sabe que dá para fazer muita coisa. Principalmente as ruas menores dos bairros, né, levar. E é essa vontade. Agora, se o Brasil der uma levantada, e a gente espera que sim, né, nós vamos melhorar a economia, já o ano que vem já começamos a imaginar. Mas, enquanto isso, eu não posso botar em risco a grande economia para resolver o asfalto. E não vou fazer isso. Porque eu tenho que ser responsável, como eu mostrei, um pai de família. Né? O CEIM é uma política nacional, né? Assim como é o posto de saúde. O posto de saúde, eu não posso abrir porque eu quero. Eu tenho que ter um cadastro lá no Ministério da Saúde e vem a autorização. O CEIM não é diferente disso. Mas é um... O que nós temos que fazer? Se não dá para fazer o 100%, como disse o Cleito, faça 30%. E eu concordo com ele e digo de novo que concordo. Então, o momento que nós fizermos a transferência, fazer uma reforma, usar esse espaço, né, para fazer o CEIM, porque a comunidade tem uma ata aqui dizendo que já ajudaria, né, vai ajudar. E tem uma outra coisa que eu quero, eu já estou falando isso há muito tempo, e as pessoas às vezes, mas tu não falou, pode buscar lá atrás que eu falei. Nós vamos chegar ao ponto de Chapecó de ter que pedir que pais que tenham carros de 150, 200 mil reais, não precisam levar os filhos para uma creche. E ninguém me conta. De vez em quando eu dou uns pulinhos, geralmente sexta, quinta, eu dou uns pulos em frente de espaço público para ver o movimento. Não aviso ninguém. Eu chego para ver. E tem um CEIM aí que eu andei, eu conheço o carro que o cara estava. O cara tinha um carro de 350 mil reais e desceu com o filho dele para levar no CEIM. Vai chegar um momento que isso vai terminar. E eu tenho impressão que é no meu mandato. Tenho impressão. Porque senão não tem fim esse troço. É mais ou menos que nem aquele cidadão que vai no posto de saúde, Ribaque. Ele continua fumando, continua obeso, continua comendo açúcar e continua, obviamente, com diabetes. E aí o poder público paga para ele o médico, paga para ele o remédio, paga para ele, e ele continua fazendo. Experimenta fazer isso na Europa, para te ver onde é que tu vai parar. O cidadão chega, o senhor quer remédio de novo? Quero. O senhor parou de comer? Não. O senhor está caminhando? Não. O senhor parou de fumar? Não. Então o senhor não tem remédio. O senhor quer morrer? Vai morrer. Nós temos que começar a amadurecer essas conversas, e quem tem que fazer isso é o prefeito, não são vocês. Agora, o CEIM, nós vamos chegar ao ponto de ter que fazer uma triagem, chegar e dizer, na matrícula traz a sua declaração do imposto de renda aqui. Isso sem falar naqueles que não trabalham e levam o filho lá. Esse é pior ainda. E assim, ó, não digam que eu não estou avisando. Tá? Muito provavelmente, no nosso mandato, nós vamos enfrentar esse assunto de frente. Câmara de monitoramento, acho que é uma boa. Por exemplo, lá no Goiôen, nós fizemos, tem coisas, por exemplo, câmara de monitoramento não é o prefeito que compra, é o Estado. Né? Mas também não é o prefeito que compra a antena de telefone. Isso, vocês sabem que nós fizemos um pedido para o Borma e foi atendido. E fizemos um pedido agora para o Goiôen, o ano passado, e não é que foi atendido com a antena também. O Goiôen está atendido hoje com telefone celular, faz 20 dias que começou, e a TIM mandou um ofício para nós lá na prefeitura dizendo, ó, o pedido foi atendido. Então, Câmara de Monitoramento vai sair, no máximo até quinta-feira, um pedido para que se coloque lá, né, para que a gente possa melhorar. Quanto ao CEIM, o Leozinho, aquela área ali é um uso capião, Udo. O município faz 20, 30 anos que está investindo ali e não tem escritura. Aí nós entramos na justiça e estamos esperando a regularização daquele lote para poder dizer que é nosso. Porque eu vou confessar para vocês, você investir em algo que está sendo litígio, né, você tem algum problema. Agora está chegando ao fim e aí a construção ali é inevitável, que ali é um... além de ser, é uma construção boa, mas é de madeira, né? E é uma construção que a gente precisa melhorar. Então, nós vamos caminhar por uma melhora, sim, ali do CEIM Leãozinho. Para quem não sabe, é no, na subida da... bem na frente do Parque Palmital. Na Rua Olinda. Falei da escoamento e drenagem, falei da desativação do terceiro turno, reafirmação da unidade de saúde como prioridade. Né? Aí tem gente que diz assim, o senhor não fez a unidade de saúde e vai lá no Santo Antônio botar a cara lá? E eu digo, vou, eu não vou lá mentir, vou dizer a verdade. Agora, porque eu pedi emprestado um dinheiro para o meu compadre, não estou conseguindo pagar ele, eu não vou mais tomar chimarrão com ele. Eu tenho que sentar na frente dele e dizer, compadre, segura que estou apertado. Ia ficar feio se eu não fosse. E o cidadão precisa ter vergonha na cara. Mas por que o senhor não vem na festa do Santo Antônio? Porque não me convidam. Se me convidarem, eu venho. Como é que o senhor vai lá na festa da Linha Batistela todo ano? Todo ano, pelo menos um ou dois amigos me ligam. Já estou com a carne reservada. Eu já parto 150 pila. Para gastar 150 lá. 50 na carne, 50 de bolo e 50 da rifa. A entrega da planta, Ribaque, ela está no processo licitatório. Vou pedir que tu vá lá. O Geraldo não está aqui, né? Falar com o Geraldo Santin, que é o diretor de compras. Espera um pouquinho que ele tira a cópia lá e já te dá. Deve ser... umas 4, 5 folhas lá. Eu vou pedir que tu vá lá, é ali embaixo. O Geraldo Santinho é o secretário de... o diretor de compras da prefeitura. drenagem da Rua Amazonas, já falei. Eu vou pedir para o gringo fazer uma visita com o nosso patrão ali. A drenagem, drenagem. Quadra sintética, Derli, era um programa que o Zé tinha, muito legal. Eu não tenho dinheiro para me aventurar na quadra, sabe? Mas a hora que der uma melhorada, eu acho que é uma boa. Lá no, nós ficamos devendo lá no Santa Maria uma quadra. É, que eu me lembro. O presidente Médici e o Maria Goretti têm 4 quadras que a empresa não entregou. A empresa licitou, daí houve um aumento ali por causa do dólar, naquela, e eles quiseram reajuste, a prefeitura não deu, ficou naquela briga, eles não entregaram. A empresa de Porto Alegre, a gente tentou fazer via Curitiba, a empresa também não fez, e aí eu estou sem plata. Estou com vontade de ajudar, mas fazer o quê? Parque Palmital, Praça Construção Santo Antônio. Essa ideia de fazer, vocês entenderam a ideia do... do nosso patrão aqui, de fechar a rua e transformar em final de semana uma rua de lazer, abrindo um portão para que entre no espaço do colégio. Vamos discutir com o colégio, eu acho possível isso, e nós já podíamos fazer um teste agora no mês de agosto. Aí. Esperar esquentar um pouco, porque no frio também o povo não vai ir. Né? Mas eu acho uma boa e vamos fazer esse teste agora, no pegar um sábado, um domingo, e fechar a rua... e abrir para que as pessoas que estejam na rua fechada, a rua para cima do campo ali, ela fica em cima do campo e para baixo do colégio. Se você abrir um portão, acessa o colégio, o parquinho do colégio, e vira uma praça. E não incomoda ninguém, algum morador que não vai poder passar ali. Mas eu não, eu acho uma boa aqui, como se vocês não são contra, vamos fazer um teste. Vamos trazer os brinquedinhos aqui e fazer um teste para ver como é que fica. Vou planejar isso, vamos fechar um para ver o que que... Se nós não apanhar no primeiro dia, vamos embora. Sim, o céu aberto. Mas o céu aberto, eu não consigo chegar esse ano aqui, o ano que vem chega. Mas dá para fazer uma rua de lazer, né? O céu aberto é o próximo, é dia 5 lá na IFAP. 5 de agosto. Porque 5 de julho é amanhã. A Irineu Bornaus vai passar por uma revitalização e aquela água ali, o gringo é testemunho, o gringo já foi, não. Eu pedi para o gringo ir lá olhar, uma fonte, gente do céu. Tem uma fonte de água ali, metendo-lhe água, na, bem na sinaleira da Irineu Bornaus ali, com a Mato Grosso, para o lado de cima, para o lado de... Tem uma fonte que brota, mas brota água que é uma loucura. E ali tem que fazer uma canalização, nós vamos esperar agora, quando fizer a revitalização da Irineu, vamos canalizar aquela água. Daqui a pouco, certo, ela vai diminuir, porque não é possível, né? Mas bota ali a água ali, eu parei lá para ver. Né? Me chamou a atenção também. Pavimentação, rótulo, rua... Os professores da CT, que a moça perguntou lá, a minha pergunta é a seguinte, tu queres fazer para se efetivar... ou tu quer fazer o concurso para a CT? Para se efetivar. Para efetivar. Nós nunca vamos conseguir terminar com os ACTs. Para quem não é da área, a CT é o professor que tem um contrato temporário. Né? Então, tem uma professora que fica grávida, por exemplo, ela é substituída por uma CT. Ou tem um professor que vai acompanhar o pai que está doente. Ele tem um substituto. Ou o professor caiu de moto e machucou a perna e ficou 6 meses parado. Tem um substituto. Só que Chapecó tem um número de ACTs elevado. E eu sei disso. Né? Nós vamos fazer no segundo semestre o concurso. Né? Eu sempre disse que ia fazer no ano, e nós estamos em julho. Né? Ainda bem que tem mais meio ano ainda para a gente poder. E nós vamos fazer o concurso público, sim, esse ano. Para a CT, que nós não vamos terminar, mas vamos diminuir, para efetivar os professores. E, aliás, concurso público só vai ter para professor. Esse ano e ano que vem. Barranco foi, professor, CT, construção, aqui terminei. Acessibilidade do posto Gale, só para dizer, aquela é uma construção antiga da família que veio lá de Passo Fundo, que está me faltando o nome do senhor lá que tem o restaurante. Que é o que acontece? Eles construíram, não sei se vocês conhecem Florianópolis, tem uma avenida lá chamada Mauro Ramos, que tem uma casa em cima da rua também. Isso aqui é porque essa casa foi construída, o dia que ela for desmanchada, ela já não vai ter o recuo, né? Mas, enfim, eu não posso desmanchar a casa da pessoa e nem tirar a rua. Então, eu fico nessa, né? Torcendo para que a pessoa também cuide ali, que faz anos que tem ali. Então, a Irineu Bornaus vai passar pelo processo de revitalização também, vai ter drenagem e sinalização. Os veículos de Chapecó estão aumentando cada vez mais e nós temos o desafio de fazer uma cidade crescer. Estou muito feliz de ser prefeito. Estou regularização fundiária do... Está aqui. Do Dom José Gomes. Seu Adão, o dia que o senhor for me visitar lá na prefeitura, o senhor vai chegar lá, tem um quadro desse tamanho aqui, ó, que está as 10 áreas de regularização fundiária penduradas dentro da parede lá do gabinete do prefeito, que é para não esquecer do que nós estamos fazendo. O Dom José Gomes, a Vila Betinho, o Borma, tem 10 áreas ali, a Vila Esperança. Essas áreas, ela, nós estamos fazendo, o município faz a parte dele, o fórum e o cartório faz a dele. Nós nunca tivemos tão perto de resolver tudo isso. A Vila Betinho, por exemplo, já foi registrada. Agora nós vamos mandar uma lei, os vereadores vão aprovar lá, se Deus quiser, pedindo a isenção, se é que precisa de lei, nós estamos vendo para ver se precisa ou não, para isentar a escritura, porque daí o cidadão tem que tirar dinheiro para pagar o ITBI, né? Então, da Vila Betinho, a Dom José Gomes, eu falei com a Karen, a moça da regularização está aqui, ó, a Dom José Gomes é algo muito prioritário para nós. Muito, muito, muito, muito. Porque não é muito grande e mais. Ela está no meio de duas áreas verdes, duas APPs. Nós precisamos regularizar, porque a cada dia que passa, fica pior. O senhor sabe que está ladeado por duas áreas verdes, né? Cada dia que passa, fica mais a contaminação e pior fica. E nós precisamos entrar com infraestrutura. Eu posso dizer para o senhor o seguinte, como não depende só de mim, né? Eu não ia pendurar na parede do prefeito lá algo que não fosse prioritário. Isso é muito prioritário, entendeu? E nós vamos resolver. Espero que o ano que vem eu possa convidar o senhor para, junto com o juiz, com o dono do cartório, com o promotor, a gente possa entregar lá essa expectativa que no ano de 2018 o senhor vai receber. Pode ser que eu lhe surpreenda antes, não acredito. Nós vamos trabalhar para isso e nós vamos divulgando. A Vila Betinho e o Goiôen, nós vamos entregar agora, dia 18 de agosto. Lá no Goiôen, as escrituras centenárias do Goiôen, que o Goiôen é tão antigo quanto o Borma, né? É mais antiga que Chapecó, porque foi o porto onde atravessou os primeiros para vir para cá, exatamente. E estamos entregando as escrituras. Inclusive, eu tive a satisfação de receber uma comitiva do Goiôen para agradecer. Foram lá agradecer o prefeito. Me emocionou, porque foram lá agradecer. Goiôen, o Borma, Dom José Gomes, Esperança e Vila Betinho, está muito próximo de acontecer. O Borma e a Vila Betinho já aconteceram. O Goiôen e a Vila Betinho já aconteceram. Acessibilidade do Posto Galo, eu já falei, reforma da cancha. A reforma da cancha de bocha, vamos trabalhar essa ideia, eu acho que é uma boa. Né? Dá uma olhadinha lá o que, que vai, né, gringo? Envolveu o Itamar, que é o secretário. Eu acho que isso são recursos que a gente consegue rapidamente. Né? Não são grandes recursos, a gente consegue melhorando a vida comunitária. Muito bem, gente, chegamos 8h25. Desculpe a voz aqui, que está um pouco afônico, tossindo, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos, que Deus abençoe a vida de cada um e nos encontramos daqui uns dias aí de novo. Muito obrigado. Vamos tirar.